O meu castelo, o meu reinado é a favela. O sistema é bruto e só guerreiro pode sustentar. O tempo fecha e na quebrada sabe como é. Cristo é o caminho e a chave pra ficar de pé. Se desandar, cair, é só se levantar. Não baixa a guarda, guerreiro, segura a onda. A hora chegou, o moleque vacilou, enrolou, puxou, prensou, pirou. Mais uma vez entrega aos vícios, que tristeza. Mais uma vez promove derrota, miséria, guerra. Farinha na mesa, de cabeça quente, entope os pentes, sai da minha frente, eu vou passar. Não guardo segredo, não trago medo pra não me atrasar. Uma fita bem louca, muflo de touca pra não esparrar. Mais uma vez um 5-7 na ativa. No banco herói, da bop de goia, de fuzil na mão e algema. Mas seja o guerreiro que grita pro gueto na rima, que o crime nunca valeu a pena. Valeu a pena. E a cada passo procuro um espaço pra me encontrar. O gueto foi o meu começo, será o meu fim, pode acreditar. A evangelizar e sempre lutar, pagando o preço pelo nosso povo. Uma caneta, um papel, um beat, um beijo, é nós de novo. Bem diferente de vários doentes que topem somente de entorpecente. Assim tem perto você se matar. Espada na mão, coração valente, olho por olho, dente por dente. O índio é nosso, sai da minha frente, não tente me calar. Eu sei que aqui é difícil sim, mas vou até o fim, vem comigo assim, diga vou. Sem arma, sem guerra, vou pela favela, dobrar os meus joelhos diante de Cristo e vou clamar por ela. Caminhando vou, com Cristo vou, há de melhorar, sim, quando Cristo voltar. Caminhando vou, com Cristo vou, há de melhorar, sim, quando Cristo voltar. Me lembro agora de mais um louco que eu conheci por aí. De tanto pensar em ter tudo fácil, mal podia dormir. Sonhava com carro, dinheiro, sujo, armamento, muita mulher. E sempre dizia que pra conseguir faria o que puder. Não tinha influência nem boa aparência, como ninguém da TV. Mas isso não me tornou incapaz de vencer. Vivia no ódio por não ser playboy e ter de tudo. Acreditava na espiritual de mais do que no estudo. É mais um guerreiro de arma na mão, sonhando de forma errada, gerando morte e sofrimento em suas caminhadas. Como um soldado do demônio se realizou. Vários assaltos cabulosos já executou. Agora ele tinha tudo na mão, o que queria e muito mais. Já não satisfaz, correu cercado por milhões numa joalheria e se tornou mais uma história da periferia. Eu tô distante da maldade, não vivo de falsidade. O amor pela vida me conduz real liberdade. Aprendi que por ser pobre não devo viver frustrado. Que problema complicado é não querer ser ajudado. Apague o baseado, desistando em quadro. Aprenda que nem bicho nasceu pra viver trancado. O vício e a matança não matou a esperança, refletido nos olhares de milhares de crianças. O mundo te engana, nem tudo se resume em grana. A ambição te impede de dar valor a quem te ama. Não desperdice sua vida vindo atrás de ilusão. Pois ser feliz não é viver trancado em uma mansão. Sou pobre, mas não sou fracassado. Um pontuaço, mais um campeão criado em morros e barracos. Em morros e barracos. Aqui é o arcanjo, tá ligado? Aí, Novo Testamento, paz! Paz. Caminhando vou, com Cristo vou, há de melhorar, sim, quando Cristo voltar. Caminhando vou, com Cristo vou, há de melhorar, sim, quando Cristo voltar. Caminhando vou, com Cristo vou, há de melhorar, sim, quando Cristo voltar. Caminhando vou, com Cristo vou, há de melhorar, sim, quando Cristo voltar.